pra entender o valor quando ela vem. A gente sofre pra entender o valor que ela tem. Ninguém entende, aprende, luta e não descobre, se esforça. Às vezes tira a prova dos nove. Que um de cada vez a gente vai formando os passos. Que a luta é diária, então conquista seu espaço. Pra não ser um ser humano a mais entre um milhão. Que ela é passageira como a chuva de verão. Quem entende o ser humano, quem entende o que é um minuto, se descubra em um ano. Que eu me vire em um segundo. Branco e preto, diferenças, gordo e magro, diferença. Ser humano é ser humano, só difere as aparências. Então consulte o travesseiro, ele vai dizer seu erro pra você entender e não mais os cometê-los. E que venha um amanhã pra que você fique bem. Agradeça por ter ela, é o bem maior que tem. Se ela for, você vai junto, corpo e alma, o mesmo mundo. O valor dela é imenso, se descobre frente ao túmulo. Então vive intensamente, faça dela sua chama. Pra que queime a emoção fazendo aquilo que tu ama. Sem ela não sei viver, não sei sonhar, não sei sorrir. De momentos, armazena sofrimentos. É suave como a brisa e tão fria como o vento. E por mais que a gente pense, não é culpa da serpente. Nem por causa de uma fruta ou de um erro inconsequente. Não é culpa do destino, eu também já fui menino. Já passei por tantas coisas que até hoje sem sentido. Então busque algum sentido, se encontrar me fala aí. Se não for pelo dinheiro, como pode ser feliz? Como pode o ser humano se sentir dono do mundo e esquecer que é submisso àquele que controla tudo? Veja só a ambição, a maldade é infinita. Se rancor for mais que amor, que venha furar com as catrinas. Me fiz um gladiador em meio a ódio e guerra, lutando por uma causa tipo MST por terra. 9 meses pra nascer e nego não dá valor. Quem com 6 quase morreu hoje agradece ao Senhor. Se é 6 meses ou 1 ano, quem entende o ser humano? Se ela é passageira, então não faça planos. Viva um dia de cada vez, aproveite cada segundo. Faça por merecer a sua estada nesse mundo. Sem ela não sei viver, não sei sonhar, não sei sorrir. A gente vê que é preta ou branca, mas faz uma aquarela. A gente vê que mesmo triste, damos valor a ela. Mas se falta alguma coisa, desprezamos elas. Vemos que quem tem menos, dá um valor maior. Vemos que quem tem mais, quer ficar melhor. À procura de uma coisa, sem existência. Se for para pra pensar, não são as influências. É o que você ensinou, que vai prevalecer. O que é pra ser conquistado, não é dado pra você. Barreiras tem demais, poucos que são capazes. Mas no final disso tudo pode ver tem algo a mais. Se for linha de instrução é só usar a essência. Mas pra entender melhor tem que ter paciência. Tijolo por tijolo é que faz a diferença. Ela te ensina alguns passos, aprende alguns atalhos. Mas se vê que é bom demais, pode ser um laço. Com tudo isso aí vem algum conhecimento. Aprende que pra vencer não se usa os lamentos. Sabe que ela é foda, mas vem pra ensinar. Que ela é passageira, não se apegue à besteira. Então faça o que tu ama, com quem você mais gosta. Não sabe o que é, a vida é a resposta. A vida é a resposta. Sem ela não sei viver, não sei sonhar.